você foi na minha vida a pior inquilina. Hashtag fica a dica. Portal do Arrocha. Isso é estrela cadente, meu patrão. Maestro de uns teclados. Você morava em meu coração, o tempo todo a chave tava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser, fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração, vai morar num beco da decepção. Você foi minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina. A rocha bem gostoso, vem! Isso é estrela cadente, meu patrão. Você morava em meu coração, o tempo todo a chave que dava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser, fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração, vai morar num beco da decepção. Você foi a pior.